Olá, ora, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, 23 de maio de 2025. Então estou na presença de Lourenço com mais uma emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta, das 9 horas ao meio-dia, aqui na Rádio Arcancel 96.2 RFM. Então, espero que vocês estejam todos bem de saúde e que passem uma ótima sexta-feira na nossa companhia. Estamos à escuta de Zezé de Camargo, Luciana, e vamos ficar então até o meio-dia com muita, muita música portuguesa. Então, até já.

Essa cachopa de andar muito cantita, de salto alto e muita guita. Gosta do fado e do malhão, porque ela diz que faz bem ao coração. Gosta do fado e do malhão, porque ela diz que faz bem ao coração. Ai, como eu queria conhecer essa loirinha, que é tão formosa e bonitinha. Mas qualquer dia para ela vou perguntar se ela comigo quer namorar. Ai, como eu queria conhecer essa loirinha, que é tão formosa e bonitinha. Mas qualquer dia para ela vou perguntar se ela comigo quer namorar. Quando ela passa junto da minha janela, logo os meus olhos vão atrás dela. Essa cachopa de andar muito catita, de salto alto e muita guita. Gosta do fado e do malhão, porque ela diz que faz bem ao coração. Gosta do fado e do malhão, porque ela diz que faz bem ao coração. Ai, como eu queria conhecer essa loirinha, que é tão formosa e bonitinha. Mas qualquer dia para ela vou perguntar se ela comigo quer namorar. Ai, como eu queria conhecer essa loirinha, que é tão formosa e bonitinha. Mas qualquer dia para ela vou perguntar se ela comigo quer namorar. É tão formosa e bonitinha, mas qualquer dia para ela vou perguntar se ela comigo quer namorar. Ai, como eu queria conhecer essa loirinha, que é tão formosa e bonitinha, mas qualquer dia para ela vou perguntar se ela comigo quer namorar. Ai, como eu queria conhecer essa loirinha, que é tão formosa e bonitinha. Mas qualquer dia para ela vou perguntar se ela comigo quer namorar. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Acordar o nosso hotel na nossa lua de mel. Todos vão saber que tu e eu. E se alguém reclamar do som da nossa voz, façam como nós. Nosso amor é tão grande e hoje é o dia de casar. Depois da festa, meu lindo amorzinho, juntos vamos viajar. Chegaremos na sexta-feira à noite ao nosso hotel 5 estrelas. Brindaremos com champanhe gelado e faremos amor com loucura. 9:28 e estamos então com José Malhoa. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Estão à escuta da missão do Que Tem por Título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. nosso corpo já queima de fogo, temos que aproveitar. Eu já só penso no hotel de sonho e a todos vamos acordar. Chegaremos na sexta-feira à noite ao nosso hotel 5 estrelas. Brindaremos com champanhe gelado e faremos amor com loucura. E quanto à nossa meteo, hoje de manhã estávamos com 4 graus a 19 aqui na zona de Orleão. De 19 graus durante o dia, então, e com o tempo com nuvens e coberto. Então, uma ótima manhã e continua a escuta da Rádio Arcancião 96.2. Não importa o que me dizes, eu não vou voltar. Para me divertir, vi uma morena bailando para mim. Corpo de sedeia, olhar sedutor. Aquela morena já estava a dar show. Que mulher tão linda, que corpo ela tem. Toda a gente grita, eu grito também. Que mulher tão bela, estou a enlouquecer. Vou ficar com ela até amanhecer. Eu quero bailar no show da morena. Eu quero ficar aí com aquela pequena. Eu quero bailar com ela no show. Eu quero ficar toda a noite no beijo. Fui à discoteca para me divertir. Vi uma morena sorrindo para mim. Corpo de sereia, olhar sensual. Minha morenita, estou a bater mal. Que mulher tão linda, corpo ela tem. Toda a gente grita, eu grito também. Que mulher tão bela, estou a enlouquecer. Vou ficar com ela até amanhecer. Eu quero bailar no show da morena. Eu quero ficar aí com aquela pequena. Eu quero bailar com ela no show. Eu quero ficar toda a noite no beijo. Eu quero ficar toda a noite no banho. La radio, appelle le 02 38 43 48 00. À frente, dá um passinho atrás, remexe a bundinha, eu sei que és capaz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, levante a mãozinha, é assim que a gente faz. Este cu duro, este cu duro. A festa nossa, vamos sorrir e dançar. Este cu duro, este cu duro. Vem para a festa que eu sei que vais gostar.

beijinho assim sobreviver. Quero teu carinho, um abraço e beijinho, e assim sobreviver. Aquele dia que eu a conheci, mulher assim, juro, eu nunca vi. O seu olhar quando olhou o meu, não sei dizer o que me aconteceu. Aqui há dias perguntei pra ela se ela comigo queria namorar. Foi quando ela pra mim respondeu: namoro contigo se o meu pai deixar. Foi quando ela pra mim respondeu: namoro contigo se o meu pai deixar. Quero namorar essa morena linda, para depois pedir a sua mão. Casar com ela se ela me quiser, pra toda a vida ser minha mulher. Quero ficar com ela a vida inteira, não é brincadeira do meu coração. Entrar com ela, mas não sei se ela vai dizer que não. Fiz um destino me encontrar com ela, mas não sei se ela vai dizer que não. Naquele dia que eu a conheci, mulher assim, juro, eu nunca vi. O seu olhar quando olhou o meu, não sei dizer o que me aconteceu. Aqui há dias perguntei pra ela se ela comigo queria namorar. Foi quando ela pra mim respondeu: namoro contigo se meu pai deixar. Foi quando ela pra mim respondeu: namoro contigo se o meu pai deixar. Quero namorar essa morena linda, para depois pedir a sua mão. Casar com ela se ela me quiser, pra toda a vida ser minha mulher. Quero ficar com ela a vida inteira, não é brincadeira do meu coração. Entrar com ela, mas não sei se ela vai dizer que não. Fiz um destino me encontrar com ela, mas não sei se ela vai dizer que não. Quero namorar essa mulher, para depois pedir a sua mão. Casar com ela se ela me quiser, para toda a vida ser minha mulher. Quero ficar com ela a vida inteira, não é brincadeira do meu coração. Fiz um destino me encontrar com ela, mas não sei se ela vai dizer que não. Fiz um destino me encontrar com ela, mas não sei se ela vai dizer que não. Amor, me diz lá como é que faz. Quantas saudades tenho no meu coração. Quando bailava contigo nos arraiais, dos nossos beijos da noite de São João. Atrás da minha grande paixão, era a morena mais formosa e mais bonita que eu conheci na noite de São João. Só penso nela e o meu peito aperta e chora. Eu sei que nunca esquecerei essa mulher. Eu vou ligar para falar com ela.

Ora, 10 horas e 6 minutos e vimos de escutar uma página de publicidade e vamos continuar então com as nossas belas músicas e entramos na nossa segunda hora. E vamos começar com Pedro Mafa Estrada, esta linda canção que vamos escutar. Paisagem com perigo de derrocar. Como uma estrada, a liberdade, mas no fundo é limitada. Eu quis voar e tu abriste as minhas asas, mas no final era uma prenda envenenada. Camarada, tu na estrada, para escapar às tuas garras, que me prendem. Então esta música de Pedro Mafra Estrada e esta música é dedicada de mim mesmo para todos os camionistas que andam ali na estrada e todas as pessoas que também andam na estrada, que façam muito cuidado. Então uma ótima manhã de sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Cherchez une voiture d'occasion. Para ter felicidade. querendo eu, mas na verdade esse amor chegou ao fim. Quanto tempo eu vivi a meu lado sem saber que meu amor não te importava, sem saber que me enganava. Eu te dei tudo de mim. É melhor esquecer que eu já não te quero mais. Já sofri, já chorei, mas agora eu quero paz. Vou partir sem adeus para esquecer o que passou. Na partida vou levar a lembrança que ficou. Foi a ti que eu entreguei para ter felicidade. Doeu, mas na verdade esse amor chegou ao fim. Quanto tempo eu vivi a teu lado sem saber que meu amor não te importava, sem saber que me enganava. E eu te dei tudo de mim. É melhor esquecer que eu já não te quero mais. Já sofri, já chorei, mas agora eu quero paz. Vou partir sem adeus para esquecer o que passou. Da partida vou levar a lembrança que ficou desse amor. É melhor esquecer que eu já não te quero mais. Já sofri, já chorei, mas agora eu quero mais. Vou partir sem adeus para esquecer o que passou. Da partida vou levar a lembrança que ficou desse amor. Ora, vimos de escutar então um trio clave, Não Te Quero Mais. E vamos continuar então com nossas músicas portuguesas e belas, e vamos continuar com uma música pedida que foi da parte de Carlos, e pediu então que passasse o Kim Barreiro, Casamento Gay, e é para os seus colegas de Robelmão de Prédio Cuba. Então vamos passar esta bela canção para ele escutar. Primeiro vaca, galo ou assado de peru, e como sobremesa, banana, pêssego. casamento panasca, com muita animação. Os larilas beijavam-se numa grande confusão. Depois da cerimónia, o cozinheiro falou, com gestos de bichona, o menu apresentou. Primeiro vaca, galo, ao assado de peru, e como sobremesa, banana, pêssego. Primeiro vaca, galo, ao assado de peru, e como sobremesa, banana, pêssego. Vimos escutar Kim Barreiros, Casamento Gay, que foi pedido da parte do Carlos para a equipa de Rodolmão e para todos os seus colegas. Então desejo um ótimo dia e continuamos com quem? Com uma desgarrada que tem por título Desgarrada de Amigos e Fado Festival. Então fiquem bem e fiquem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Só vez, deixa-me também brincar. Não contes de uma só vez, deixa-me também brincar. Não há duas sem três na história que vais contar. Não há duas sem três na história que vais contar. Cinco a cantar, não há duas sem três. Já somos cinco a cantar, não há duas sem três. Com o rosto vou desgarrar o nosso fado português. Com o rosto vou desgarrar nosso fado português. Estilos de cantar e o momento bem passado. Ora, lindo, lindo fado que vimos de escutar. E continuamos então com as nossas belas músicas e vamos continuar com DG Mário Gama, Kizumba, uma música de baile. Então espero que vocês vá gostar. E vimos de escutar Mário Gama, uma bela canção de baile. E vamos continuar então com mais uma dedicatória que tenho aqui, que é da parte de Luzina de Taveres para a sua cunhada que está a recuperar, que foi operada, e então ela está a continuar a vida com boa saúde. Então eu vou passar aqui uma canção do Tony Carreira para a Sandra, para a sua cunhada Sandra, que Ela pediu esta canção, então, aos meus gostos, e espero que ela vá gostar dela. Então vou passar Tony Carreira, A Saudade de Ti.

seu é um risco de mel. O tempo fugiu, só sobrou o céu. Ninguém mexe assim no meu compasso. Você é o ritmo e o silêncio do meu espaço. Vimos de ouvir mais esta bela música romântica e vamos continuar e passar outra bela música romântica, mas esta música é pedida da parte de Manuela de Araújo para seu marido, não esquecendo Rosi, também Glória, e não esquecendo o animador e a todas as pessoas que a conhecem. Então vamos escutar a música preferida e apaixonada que ela tem, que será Tony Carreira, Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer. Crois-moi.

juntos el tercer día. Não foi nada, não foi nada, não foi nada, meu amor. Eu estava com a morena, só numa dança sem valor. Não foi nada, não foi nada, não foi nada, meu amor. Eu estava com a morena, só numa dança sem valor. Não foi nada, não foi nada, não foi nada, meu amor. Eu estava com a morena, estava com a morena, só numa dança sem valor. Ora, então vimos de escutar Filipe Almeida, Não Foi Nada, Meu Amor. E vamos continuar então com o nosso Banda Lusa na Pontinha do Pé. Na Pontinha do Pé, que foi pedido de António Bessa, a Banda de Lusa, e Estou Amando Uma Baixinha. Eu penso que é esta. Mas ele dedica esta música ao Nelo Monteiro e também para mim, não esquecendo o animador, e para todas as pessoas que conhecem e para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Então vamos ouvir o Banda Lusa na Pontinha do Pé. Três vezes lá foste, três vezes na nada. várias vezes, Ana. Oh, Ana, oh, Ana. Três vezes lá foste, três vezes, Ana. Ai, Fana, Fana, vai lá outra vez. Ainda até não perdoa. Também temos gente séria. Associações para encherem a barriga. O dinheiro não compra tudo. Eu trabalho sempre legal. Eu só queria ser presidente de uma equipa nacional. Opana, opana. Três vezes lá foste, três vezes naná. Três horas e 49 minutos e estamos à escuta da música Ofana. E então, a seguir esta música, vou passar o Jorge Ferreira, Mãe. Esta canção é dedicada de mim mesmo para todas as mães, porque domingo é o dia das mães, e para as outras mães que estão a ouvir, e sobretudo para a minha, que ela está em Portugal, e acho que elas estão a ouvir a música também. Então, vou passar esta bela música de Jorge Ferreira, Mãe, e é para todas as mães que estão e estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Mãe, és a força infinda, a palavra mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. Mãe, és o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Mãe, teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza, é verdade. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti, mas por mais que elas falem, por mais que reclamem, não dizem quem. Que para além da vida és sempre mãe querida, e eu sempre a teus pés. Mãe, sou um ser do teu ser, fruto do teu viver, vida da tua vida. Mãe, és a luz no caminho, e o teu puro carinho é o centro da outrora. Mãe, conselheira soberana, quantas vozes te chamam, aurora sagrada. Mãe, doce nome bendito, virgem nome infinito, que tem Nossa Senhora. Sou

Então vimos de escutar Agatha Maldito Amor. E então eu vou aqui, tenho aqui um pequeno anúncio, anunciar de fazer da antena, que já vou falar em português em primeiro e depois em segundo em português. Les établissements Mariano souhaitent une très belle fête de mère à toutes les mamans. À cette occasion, les établissements Mariano sont heureux de vous faire bénéficier d'une remise de 5% sur l'ensemble de magasins hors promotion et bijoux pour toute l'achat supérieur à 25 euros, offre valable jusqu'au 31 de mai. Alors, ne souhaitez pas à nous rendre visite et faites plaisir à vos mamans. Então, o estabelecimento Mariano deseja a todas as mães um muito feliz dia das mães e para marcar essa ocasião, o estabelecimento Mariano tem o prazer de lhe oferecer um desconto de 5% em toda a loja, incluindo promoções e joias, para todas as compras superior a 25 euros, oferta até, é valável até o dia 31 de maio. Então, se vocês quiserem ir fazer algumas compras ao estabelecimento Mariano, vocês já sabem, têm 5% em tudo a partir de 25 euros. Então, um ótimo dia e boa escuta aqui da Rádio Arcanciel. Beijo na testa é sinal de respeito. Beijo na cara é sinal de carinho. Beijo na boca tem tanto desejo. E quem não gosta da loucura de um beijinho? Pode ser molhado, repenicado, arrepiante na hora de amar. Pode ter batom, mas se não for bom, pede ao Ruizinho do acordeão. Se queres um beijo bom, tens de ligar ao Ruizinho do acordeão. Se queres um beijo, responde chudinho. Não percas tempo e liga ao Ruizinho. Se queres um beijo bom, tens de ligar ao Ruizinho do acordeão. Se queres um beijo, responde chudinho. Não percas tempo e liga ao Ruizinho. Então, ainda não ligaste? Ai que não. Beijo na testa é sinal de respeito.

Ora, então vimos de escutar Leandro, Deus me deu e Deus me alubou. Ora, então vamos continuar com nossas belas músicas e desta vez há uma música pedida da parte de Eduardo Teixeira, que pede uma música para mim, para todos os amigos que o conhecem e para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Então, para ele, desejo-lhe um ótimo dia e um dia bom de trabalho, que já falta pouco, hoje é o fim de semana, e estamos então com o fim de semana à porta. E vamos escutar então o Bandalusa Portugal, Boas Saudades. País natal, disse adeus àqueles montes, às belas fontes e à água do mar, e leve presente na vida, que esta minha aldeia é que é o meu lugar. Adeus, adeus, eu vou partir, mas não vou esquecer. Adeus, adeus, à minha terra que me viu nascer. Adeus, adeus, que a saudade já me faz chorar. Adeus, adeus, mas para o ar eu hei de cá voltar. Disse adeus à minha terra, ao galo, levo saudades da serra, os sonhos antigos do meu país natal. Disse adeus àqueles montes, às belas fontes de ar. Esta minha aldeia é que é o meu lugar. Adeus, adeus, eu vou partir, mas não vou me esquecer. Adeus, adeus, à minha terra que me viu nascer. Adeus, adeus, que a saudade já me faz chorar. Adeus, adeus, mas para lá meu bem de cá voltar. Adeus, adeus, eu vou partir, mas não vou me esquecer. Ora, então estamos à escuta do Bandalusa Portugal, Boa Saudade. E vamos continuar com nossas belas músicas, que estamos a meia hora do fim da minha emissão, que tem o título Fim de Semana à Porta. E continuamos com nossa Mónica Sintra, Anjo da Guarda, Olha por Mim. Então, que olhe por todos, que este mundo está a ficar mal. Então vamos ouvir esta bela canção. Afasta sempre de mim qualquer falso amor. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante, a luzinha que me guia pelo menor caminho, cada vez que se aproxima uma estrada errante. Sei que nada me acontece porque o meu anjinho olha por mim, segue bem de perto todos os meus passos. Olha por mim, não deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim, no que diz respeito ao amor, sempre me afastou do pior, só do que é bom me aproxima. Olha por mim, não me deixa dar-me.

chateada. Ontem ligou e eu não atendi. Estava cansado, adormeci na sala. Hoje expliquei, mas ela não quis ouvir. E agora estou de castigo. Diz que hoje não vem ter comigo. Foi cansaço de muito trabalhar. Mas ela pensa que estive à noite no bar. Tira, tira-me o castigo. Faz amor comigo. Baby, só te quero amar. Tira, tira-me o castigo. Vem ficar comigo. Ontem não estive no bar. Tira, tira-me o castigo. Faz amor comigo. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00.

acompanhá-la, meu povo. Trabalhar no restaurante, eu sou chefe de cozinha. Venha, patrão, meu trabalho é inspecionar. Não há como evitar a sua vida todo dia. Os meus amigos dizem que isto é normal. Como chefe principal, não devo pensar à toa. Há uma visita que todos estamos esperando, mas a casa vai entrando, é a filha da patroa. Há uma visita que todos estamos esperando, mas a casa vai entrando, é a filha. 11 horas e 48 minutos. Então, esta música é dedicada de uma senhora que fala sempre comigo ao telefone e que não quer dizer o seu nome. E dedico esta música, então, para todos os que estão à escuta e não esquecendo o animador e também para toda a família. Muito obrigado para você e por você pedir esta linda música para todos. Meu Deus do céu, mulherão está a passar. Vou para casa, não paro de pensar nela. Lembro sempre esta donzela e eu estou a delirar. Os meus amigos dizem que isto é normal. Como chefe principal, não devo pensar à toa. Há uma visita que todos estão esperando, mas a causa vai entrando, é a filha da patroa. Há uma visita que todos estão esperando, mas a causa vai entrando, é a filha da patroa. É muito boa, é muito boa. No trabalho que a moça é muito boa. É muito boa, é muito boa. Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa. É muito boa, é muito boa. Só fala no trabalho que a moça é muito boa. É muito boa, é muito boa. Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa. Amigos dizem que isto é normal. Como chefe principal, não devo pensar à toa. Há uma visita que todos estão esperando, mas a causa vai entrando, é a filha da patroa. Há uma visita que todos estão esperando, mas a causa vai entrando, é a filha da patroa. É muito boa, é muito boa. Só se fala no trabalho que a moça é muito boa. É muito boa, é muito boa. Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa. É muito boa, é muito boa. No trabalho que a moça é muito boa. É muito boa, é muito boa. Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa. Sempre quis ter ao pé de mim. Eu sempre

e passem um ótimo fim de dia, um bom fim de semana e um ótimo domingo de mães. Então, para vocês todos, um ótimo dia, um bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Então eu vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvirem algumas emissões e notícias. E então, fiquem bem. Um ótimo dia. Tchau, tchau. E até a próxima. Muito bom dia. 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira. 10 horas da manhã nos Açores.